espere pela fruta doce, pela água quente, pelo bolo assado. Espere que mudou o tempo, não está mais nublado. Eu espero por um dia lindo, pelo peixe que vem vindo, pois o que eu quero é pescar. Pode demorar, mas vale esperar. Acho que está perto. Espere para ouvir uma história, pra chegar o sono quando a lua vem. Eu espero meu aniversário, será que você vem? Porque quem espera sempre alcança, e um dia a criança aprende os sapatos a amarrar. Pode demorar, mas vale esperar. E aí então você aos poucos vai crescer e vai compreender que vale esperar, só precisa esperar. Vamos logo ir. Espere. Essas são algumas coisas que você tem que esperar.